Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Apoio exclusivo, Crédito Agrícola, Oliveira do Hospital, Média Partners, Jornal Folha de Centro e Correio da Beira Serra Online. Boa Nova, rádio de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Importa-se de partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da sua vida até ao dia de hoje? Agora, em 27 de maio, 50 anos de casado. Albertino Oliveira da Cruz, 69 anos, empresário, comerciante. Bem-vindos a mais uma edição de Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. É a presença certa, sempre ao sábado, a seguir às 12, e depois em repetição à segunda-feira, depois das 19 horas. Também em permanência em www.radioboanova.com, com o apoio do Crédito Agrícola. A Boa Nova, até final de 2011, dá-lhe a conhecer 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos de Oliveira do Hospital. Esta é uma iniciativa com assinatura de responsabilidade da Rádio Boa Nova e está enquadrada no aniversário desta estação emissora. Venha daí connosco para uma conversa que se prevê animada com Albertino Oliveira da Cruz, homem de 69 anos, uma vida inteira dedicada ao trabalho, atrevo-me mesmo a dizer embaixador do comércio local, e perguntava-lhe nesta nossa conversa se tem presente o dia, a hora e o local onde nasceu. Nasci a 15 de janeiro de 42. E recorda-se onde é que nasceu? Quinta da Fonte Velha. Nasceu em casa ou... Foi em casa. Foi em casa, como antigamente era hábito. Antigamente era em casa. Na Quinta da Fonte Velha, sim. Aqui em Oliveira do Hospital. Próximo daqui de Oliveira do Hospital, é a freguesia de Oliveira do Hospital. E depois foi crescendo aqui pelas nossas bandas. Onde é que morava, recorda-se? Lá, Quinta da Fonte Velha. Morava também lá na Quinta, sim, da, Quinta da Fonte Velha. E fez a escola primária aqui em Oliveira do Hospital? Do Hospital, sim. Lembra-se de quem era o seu professor? O professor... chamava-o professor Burro, mas... O professor Pina. Pina, isso mesmo. Exatamente. Que tinha essa alcunha carinhosa do professor Burro. Sim, sim. E na escola era bom aluno? Sim, bom aluno. E era bem comportado? Sim, sim. Não era nada traquina? Não, nessa altura não. Como é que era tratado pelos seus colegas? Por Albertino? Era o Albertino. Portanto, esta história de ser o Albertino começou bem cedo. Bem cedo, sim. Porque quando chegamos ao Oliveira do Hospital, quando falamos do comércio local, vem-nos sempre à memória o Albertino, e toda a gente sabe onde fica o Albertino. Sim. Estamos na escola primária em que Albertino frequentou aqui em Oliveira do Hospital, já nos disse que foi bom aluno, que era bem comportado. Chumbou algum ano? Não, não. Passava sempre? Sempre, passei sempre. Os teus pais eram muito rigorosos consigo? Um bocadinho, um bocadinho. Obrigavam-no a ser bom aluno? Ia trabalhar. Ia trabalhar? Ia trabalhar. Quando acabava a escola, ia trabalhar? Trabalhar. E o que é que ia fazer? Lá na Quinta, ajudar. Eram outros tempos? Eram outros tempos, não tem nada a ver com os dois. Estudou até à quarta classe? À quarta classe. Ainda fez aqueles célebres exames, sim, da quarta classe? Sim, sim, ainda fiz esses célebres exames. E portou-se bem nos exames, sim, da quarta classe? Sim, tudo bom. Dizia ao professor que era pena não poder continuar, porque, mas não havia dinheiro e não continuei a estudar. Tinha mais irmãos? Tenho. Quantos é que eram lá na casa? São cinco. Cinco irmãos? Sim, sim. E o Albertino ficava em que lugar? No meio? Não, não, sou o mais velho. O mais velho? Sim, sim. Portanto, tinha uma responsabilidade acrescida. É verdade. Porque antigamente o filho mais velho lá em casa tinha outras responsabilidades. Tinha que trabalhar. Para ajudar os pais no sustento da casa. Os irmãos e tudo. Os seus irmãos também estudaram? Sim, a quarta classe também. E no fim da quarta classe, o que é que Albertino foi fazer? A seguir, vim trabalhar para uma antiga taberna que havia ali na rua Conselheiro Alou, chamada Dias. Para a taberna Dias? Do Dias. Do Dias. A seguir. E com que idade é que foi trabalhar para a taberna do Dias? Anos. Com 11 anos. Saí da escola e fui trabalhar logo. E lembra-se qual era o seu horário? Não havia horários. Entrava quando lhe diziam e saía quando podia. Dormia cá em Oliveira e depois levantava de manhã e ia cortar a lenha, que davam comeres também, ia cortar a lenha para o fogão e depois a seguir vinha para a loja. Quando vinha para a loja já tinha de deixar a lenha cortada para o fogão, para fazerem a comida, que era fogão a lenha. Portanto, começava a trabalhar bem cedo. Cedo, 6 horas da manhã, às vezes já estava a cortar lenha. E ia para a cama... 11 horas, meia-noite, era conforme calhar. E o dia inteiro passado a trabalhar? A trabalhar. Antigamente era assim. Olhando dos dias de hoje, chega a fazer alguma confusão esse relato. E tinha tempo para brincar? Ah, não, não havia tempo para brincar. A trabalhar só. A sua vida era trabalhar? Trabalhar. Com 11 anos? Com 11 anos. E esteve na taberna do Dias até que idade? Depois estive com ele até aos 17 anos. Porque depois quem ficou foi o filho, o Sr. Fernando Dias, que está no Brasil, e depois havia ele e um sócio, que era o Sr. Zezinho, que é cunhado do Prata de Travanca. Depois desentenderam-se e ele abriu o estabelecimento onde eu estou a trabalhar hoje. E eu fui tomar conta daquele estabelecimento. Toda a sua vida foi praticamente na rua Conselheiro José Lobo. José Lobo, sim. Portanto, com 17 anos já estava no estabelecimento onde ainda está hoje, sim, o Célebre Albertino, onde se comprava a fruta fresca, e se compra a fruta, e era a mercearia do povo, pode dizer-se. Praticamente era. Portanto, começou o seu negócio com 17 anos? Não, não. Ou começou a trabalhar ali com 17 anos? 17 anos. Depois, esse estabelecimento passou... O Fernando Dias resolveu novamente ir para o Brasil e ele passou aquilo ao Sr. Vítor da Eletromecânica e ao meu cunhado Albano Diniz. E eu continuei a ficar lá. Portanto, mudou o patrão, mas o Cicerone era o mesmo, o empregado era o mesmo. Depois fui para a tropa. Foi para a tropa com que idade? Com 20 anos. Mas antes da tropa, deixa-me conferir consigo, mas não ia aos bailaricos? Não fazia uma... Muito pouco. Muito pouco? Muito pouco. Não havia. Não havia tempo? Não havia tempo para nada disso. Era namoradeiro ou nem por isso? Não havia tempo. Não havia tempo. E recorda-se de quanto ganhava, mais ou menos, por essa altura? Oh, isso era miserável. 80 escudos e... 80 escudos por mês? Por mês. 80 escudos por mês. Eu estou convencido que se alguns jovens estiverem a ouvir a nossa conversa, nem vão acreditar no que me está a contar. É verdade. Dizia-me então que, junto aos 20 anos, foi vestir a farda. Fui para a tropa. Fui para a tropa e quando vinha de férias, ia, continuava lá a ajudar o meu cunhado. E depois eles desentenderam-se também. Depois ficou só o meu cunhado e eu continuei a ficar lá. Depois houve aquele problema. Depois ele, como aquilo era um bocadinho fraco, pediu ao Sr. José Márcio da Assunção para me meter lá na... Arranjou-me para eu ir para o café. Ainda estive há um tempo no Café Portugal e... Trabalhou no Café Portugal. Ainda lá estive. Café Portugal, que é outra instituição aqui da cidade, outrora vila, de Oliveira do Hospital. De resto, Café Portugal, Café Cocorinho, Albertino, são todos pequenos locais que marcam o passado, o presente e ainda são futuro no concelho de Oliveira do Hospital. Falou aí no José Márcio da Assunção, que tinha uma loja que ficou extremamente conhecida e um armazém que era uma referência em Oliveira do Hospital. Sim. E depois, ele um dia chega lá ao café e diz-me assim, olha... Você é mal empregado estar aqui, você vai passar para aquele lado, que era o armazém ao lado. Exatamente, que era porta com porta. Sim, e depois tinha a parte aqui de baixo da eletromecânica. Exatamente. E diz ele, não, você é mal empregado, vai passar para aquele lado. Pronto, e fui para lá, pronto, ali estive até, já estava estabelecido, e ele e eu a trabalhar lá, ainda trabalhei com ele 7 anos. Portanto, trabalhou para José Marcos de Assunção cerca de 7 anos. 7 anos. E depois já estava estabelecido e ainda lá trabalhava. Até que um dia eu digo assim, não tenho hipóteses porque... Já não dava para acumular. Já não dava para acumular. Eu disse, eu vou-me embora. E disse, não, você não vai nada embora, nós vamos aumentar a viagem e vamos aumentar e não, você não vai nada. Não, tenho que olhar para aquilo que é meu. Pronto, e lá fui. Isso é curioso porque trabalhava tanto e mesmo assim teve coragem para se estabelecer, como diz, que é uma expressão muito engraçada. Estava estabelecido, quer dizer que já tinha aberto a sua mercearia. Já, quer dizer, já tinha tomado conta dela porque os meus cunhados é que eram os donos daquilo. Depois eles foram para a África e eu é que fiquei com aquilo. E assumiu o negócio? E assumi o negócio. Sob sua responsabilidade? Sim. E ao mesmo tempo trabalhava para Zé Marcos de Assunção? Para Zé Marcos de Assunção. E o que é que fazia? O seu dia-a-dia era trabalhar? Trabalhar. passei muita noite a caminho de Coimbra sem comer, sem dormir. Não tenho vergonha de dizer que eu passei, eu e a minha mulher. E depois... Isso é engraçado, porque... Deixa-me só pegar nessa nota que acabou de partilhar connosco. Muita noite a caminho de Coimbra, sem comer... Sem dormir, sem... Isso é, uma, não tenho vergonha de dizer. Uma confissão que revela bem como... Outrora os tempos eram muito difíceis. Difíceis. Comparado com hoje, porque nós tanto nos queixamos, mas apesar de tudo... Eu sou um dos mais antigos que vai ao mercado de Coimbra. Isso é muito engraçado. Sou dos mais antigos que vai lá. E pessoas que me conhecem há 43 anos que eu ando a caminho de Coimbra e que dizem assim, nós somos as pessoas mais antigas que aqui andamos. Eu dizia que isso é muito engraçado porque... Estava a tentar puxar por esse tema, certamente lá no seu estabelecimento e no restaurante que tem ao lado, hoje todos nós nos queixamos muito, estamos a viver um momento de crise muito dura, muito mesmo. Mas os sacrifícios de outrora não têm qualquer comparação com os de hoje. Não têm, nada mesmo, porque eu comecei a ir ao mercado Dom Pedro V, em Coimbra, de lá... Viemos para o que chamavam Bota Baixo, que era em frente onde era Arganilense. De lá passámos para a parte lá do rio, onde é ao lado dos serviços municipais. E depois é que passámos para a parte de... Está a ver, hoje não tem nada a ver com aquilo antigamente. Só nós íamos à tarde, carregamos, com 11h30, meia-noite, estou em casa, durmo a minha ainda parte da noite na cama. Antigamente não, era dentro do carro, molhados, era cheio de fome, era tudo, pronto, não... Vamos voltar ao seu tempo da tropa. Onde é que fez a tropa? Fiz em 4 meses em Coimbra, na SICA 4. Esteve em Coimbra a fazer a tropa? A tropa. Que já não era uma grande novidade para si, Coimbra. Coimbra já não era. Mas... E fez 4 meses e depois? Depois fui transferido para Lisboa para o Grupo Companhias de Trem Alto. E esteve quanto tempo na tropa? 32 meses. 32 meses? 28 meses estive em Lisboa. E em Lisboa a vida foi boa? Foi. Foi boa porque tive um sargento maravilhoso. Eu fui sozinho, do SICA 4 de Coimbra para Lisboa, só. Quando lá cheguei, entreguei a guia de marcha na Secretaria da Ordem. Entreguei a guia de marcha e diz-me assim, vem aqui. Eu disse para um cabo que lá estava, que era alentejano, temos aqui um mocinho que é bom aqui para o nosso serviço. E ele disse, quero ficar aqui. Diz-me, mas gente, eu venho para cumprir o meu tempo. Então fico onde me quiserem. Pronto, ali fiquei... Uma temporada, aquilo era lixo de meia-noite lá naquela divisão. Eu, como não tinha dinheiro para vir para a rua, não tinha nada, comecei a limpar aquilo tudo. E virou a estrela lá do sítio? Virei aquilo tudo com os pés, porque não ia lá com as mãos, pedia um bocado de palha da açorosa, a cera e não sei quantos. Um dia o comandante vai passar a revista e diz ele assim, Sr. de Oliveira, quem é que fez este serviço? O meu comandante foi aquele moço que eu propus ao meu comandante para vir para cá. Sim, senhora, o que ele precisar, dá-lhe. Não tem problema. E então, com esse feito, acabou por ter uma vida boa em Lisboa? Depois, uma altura, diz-me ele assim, ao 203, que era o número 203. Era o 203. Albertino Oliveira da Cruz, 203. Diz ela, 63. Diz ela assim, olha, eu tenho muita pena de si, mas eu vou-lhe arranjar outro impedimento. Eu vou pô-lo noutro lugar. Sargento, o senhor é que sabe? Diz ele, eu vou pô-lo no depósito de Genas. Pelo menos você orienta-se melhor lá, diz-me ele. Pronto, por lá fui, lá cumpri o resto do meu tempo. Quando é que conheceu a sua esposa? Conhecia, portanto, quando eu estava no Dias. Quando eu estava no Dias, vinha cá para na taberna do Dias, conheceu aquela que ainda hoje é a sua companheira de vida. Sim, senhora. E ela, o meu cunhado tinha o Café Brasil, na altura... E ela estava lá... Que era um pouco mais além? Ah, pois, onde é hoje a Igreja Evangélica. Exatamente. E onde já foi o José Lourenço Dias, se a memória não me falha. Isso é a seguir. Era logo ao lado. Aí foi uma companhia de seguros. Sim. Exatamente. A Bonança. A Império. É que eu também já tenho alguma memória. Vamos continuar. E depois ela estava lá com eles. E eu vinha cá para fora, caçava-se umas sardinhas cá fora no fogareiro. Tinha essas sardinhas. Pronto, e às vezes ia lá à loja. Até que um dia, ela depois foi-se embora. O meu sobrinho, o Tó, Eu disse, a sua tia, a minha tia foi, não sei o quê. Bom, aquilo passou. Passou, ela voltou novamente. Lá foi para uns senhores que era a família do Sr. Marcos, ali da papelaria. Que ela serviu com eles em Vila Nova de Taça. E depois, quando ela voltou, eu pedi-lhe namoro. Pedi-lhe namoro. Namorámos 8 meses, ao fim de 8 meses casámos. É engraçado, olhando para o seu rosto, como sorria a falar dessa história. Pediu-lhe namoro e casou ao fim de 8 meses. 8 meses casámos. E, portanto, quando foi para a tropa, já estava casado. Já estava casado, já tinha a minha filha, já falava, já a mais velha, a mãe de Nela. E depois nasceu a Rosa e eu na tropa, nasceu o Jorge e eu na tropa. Convém dizer que a sua esposa, além de sua companheira de vida, é também sua companheira de negócio. Eu recordo-me sempre ver o Albertino com a mulher. Nas festas, quando faziam... Sempre. Aliás, é uma senhora que é uma autêntica simpatia e sempre disponível. E boa cozinheira. E muito boa cozinheira. A nora agora também não fica atrás. Também, isso também é bonito dizer isso, também é muito bonito dizer isso. Também não fica atrás. Ela disse que a minha mulher que lhe ensinou muito, mas ela também teve gosto. E o mérito, não é? E aprender. Muito bem. É. E, portanto, com a sua mulher, eu atrevo-me a dizer que vocês são um casal de trabalho. De trabalho, sim. De trabalho. Muito poucos passeios. Tivemos 2 passeios que marcaram um bocadinho. Foi um cruzeiro. E fomos uma vez também num passeio a Espanha e uma parte para as Lourdes. Porque de resto tem sido uma vida de trabalho. E convém dizer que trabalha-se em sua casa à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado, ao domingo e depois domingo à segunda outra vez. E ainda venho até lá às vezes, passar um bocado para não estar em casa fechado e olhar para a televisão, às vezes só se vê asneiras na televisão. E, portanto, prefere ir até ao trabalho? Até ao trabalho e ali passa um bocado. Ainda ontem foi dos dias e é assim. Albertino Oliveira da Cruz é o homem com quem estamos a conversar. Esse mesmo. Aquele que, quando nós chegamos ao Oliveira do Hospital, dizemos que vamos ao Albertino. É mesmo este homem que deu nome a essa casa comercial, uma pequena mercearia, outrora com um balcãozinho de madeira. E agora, quando fui ter consigo para o trazer para esta conversa, dei conta que já lá não está o célebre balcão de madeira. Já não ia há muitos anos. E é sempre ao lado, ao cantinho, ter com o seu filho Jorge, de quem tenho o prazer de ser amigo. E agora fui lá, não vi o balcão de madeira e fez-me alguma saudade. Porque era ali que, quando eu era jovem... A parte da taberna ainda tenho a pedra. Ainda guardou a pedra? Tenho a pedra do balcão e tenho a pedra onde se lavava os copos. Ainda tenho guardado na minha garagem. Tinha aquelas portas de vai-vem, que abriam... Eu lembro, umas portas vermelhas. Vermelhas. Exatamente. E essas portas o meu genro andou a fazer lá umas alterações e eu disse, olha, leva-las e põe-las ali, porque eu quando cá venho olho para elas. E lá estão em casa do meu genro. Que coisa bonita. Outra coisa que eu reparei é que a sua merceariazinha está toda arrumadinha, toda moderna. Estenta-se o melhor possível. E deve-se recordar, quando fui ter consigo, lhe fiz uma pergunta que vou aqui fazer também nesta nossa conversa na rádio, que era se ainda tinha vendas com livro, aquele livro onde se apontava. Infelizmente ainda há. Conte lá, ainda acontece isso, as pessoas vão lá comprar... E as pessoas esquecem, ficam a dever... Ah, esquecem-se que fica lá registado no livro. É, esquecem-se. Ainda tem lá alguns nomes que lhe dão um trabalho para receber. Ainda tenho, infelizmente ainda tenho. Portanto, ainda tem muita gente que vai lá comprar... Não quer dizer que seja de agora. Mas, agora há pouco, mas ainda lá anda um. E ainda lá vai hoje gente que compra e o senhor aponta. Aponto. E depois no final do mês... o talãozinho da registradora. Claro. Guarda os talãozinhos. E no final do mês vão lá pagar. É. Pois tem que ser com o talãozinho. Tem que tirar o talão, guardas os talãozinhos e outras pessoas que exigem levam o duplicado. E é assim que se... A verdade é esta. Tem noção de que o negócio como o seu... uma loja comercial, uma mercearia, como antigamente se chamava, tem hoje muitas dificuldades, muitas, com muitas, as grandes superfícies, e tem noção de que provavelmente estas mercearias caminham para o seu fim. Sim, possivelmente. O que é que sente quando olha à sua volta? Triste com isto, porque é a única que existe em Oliveira do Hospital, não há mais nenhuma. É verdade. Não há mais. Ainda hoje tenho o alvará da taberna, eu tenho em meu poder o alvará da parte da taberna. Ainda. que aquilo era taberna e mercearia, era um misto. Já alguma vez foi fazer compras ao Continente ou Intermarché? Ao Continente não, nunca fui. Vou é à Macro carregar, que é onde nós carregamos uma parte, porque antigamente carregava muito na Macro, mas hoje já não compensa trabalhar com a Macro. Já há outros armazéns que nos favorecem melhor. Diferente. E a nunca Macro... foi ver as grandes superfícies? Nunca teve curiosidade de ir ver como é que funciona? Não, nunca fui. Tinha medo de ficar magoado? Sim, possivelmente é. Não acha que uma loja como a sua tinha uma função social? Isto é, as pessoas iam lá para comprar... conversavam, sim. Eram todas amigas, sim. Partilhavam os problemas do seu dia-a-dia, e que isso se vai perder? Vai, e perdeu-se muita gente antiga de que faz falta. Muita mesmo. Porque a mercearia era quase como o barbeiro, não é? As pessoas entravam, conversavam. É, iam lhe desabafar sobre os seus problemas. E hoje não há disso. Hoje e não é verdade que, talvez outrora, algumas vezes, se o Albertino se conduía e até facilitava no preço, facilitava, em vez de era quilo e meio e só cobrava um quilo... Algumas vezes aconteceu. Algumas vezes. Tem noção de que ajudou muita gente? Sim. Tenho, sim, senhor. Tem noção de que contribuiu para matar a fome a muita gente? Alguns. Sente algum reconhecimento dessas pessoas hoje, ou não? Não, infelizmente não. As pessoas hoje praticamente não nos conhecem. E já precisaram de nós. Infelizmente é isso. Fica esse registro nesta conversa em Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Estamos a conversar com o Albertino Oliveira da Cruz, com o apoio do Crédito Agrícola. Estamos a conferir outra hora do comércio tradicional e como as pessoas se relacionavam. Um homem que me atrevo a dizer, aqui na rádio eu vivo... Albertino podia muito bem ser sinónimo de trabalho, porque eu não me recordo de o ver noutra situação em toda a minha vida que não fosse a trabalhar. E mesmo agora, quando fui à sua procura, já não estava consigo há uns anos, lá estava, atrás do balcão, à espera do cliente. Todos os dias. Só se estiver doente, de resto, todos os dias ali estou. E é curioso que esse seu vírus do trabalho transmitiu-se à sua família, porque o seu filho também trabalha muito, sim, as suas filhas, sim. A sua nora. Sim, e principalmente a minha nora. Ela, coitada, é um mártir a trabalhar. Tenho que dizer isso. Já vi que gosta muito da sua nora. Gosto, sim, senhor. O que é muito bonito, e dizê-lo gosto, aqui, sim, ainda mais bonito é. Gosto, sim, senhor. De algum modo... É um homem feliz com a sua família, sim, porque felizmente. Está toda a gente à sua volta, não é? Sim, graças a Deus. Houve uns pequenos desentendimentos. Isso há tal, sempre. São os arrufos de namorados. Felizmente hoje está tudo bem. Com a sua esposa, continua a ser aquela labuta diária? Sempre ela continua com aquela energia de outra hora? Ela faz a praça todos os dias, excepto à segunda-feira. Que é uma coisa notável. Para a praça, porque é o que ela diz. Ali sempre conversa com as pessoas e senão ela não aguentava em casa, não é? Nem ela, nem o marido. Nem o marido, pois, mas ela principalmente em casa não aguentava. E assim vem, ali passa os dias, embora aquilo seja um bocado fraco também, a praça também, aquilo, se não fôssemos nós, os peixeiros, aquilo já não existia. Quase não havia praça. Já não existia. Como é que olha para Oliveira do Hospital? É uma cidade que tem passado momentos um pouco difíceis. Já esteve melhor, Oliveira. Eu vejo isto com muita decadência mesmo. Há menos gente? Há muita gente, mas a gente que há, pronto, é um género de cidades grandes que não ligam, não há relações, não há... Acho que é um ambiente diferente. Diferente, não tem nada a ver. Começamos todos a ser estranhos uns com os outros. Há pessoas que eu não, e sítios que eu não conheço. Não conheço. Não deixa de ser curioso. Assim, fulano vive em tal lado. Eu não sei de onde é, não sei o que é, nem... Diga-me uma coisa. As festas que fazem agora na zona antiga da cidade, que de resto... Isso foi bom. É mesmo na sua rua, sim. Na rua Conselheiro José Lobo. Embora para mim não mesmo não fosse, à frente do Albertino. Para mim não fosse, mas para parte dos restaurantes. E foi uma boa iniciativa, sim, que sim. De algum modo veio dinamizar aquela parte da cidade. É, sim, senhor. Portanto, foi uma coisa bem feita. E, portanto, revê-se nessa iniciativa. Sim, sim. Outra coisa que me apetece perguntar, embora seja uma pergunta que de resto parece que já teve resposta nessa nossa conversa, é que falar consigo de tempos livres, tempos de descanso, é quase uma perda de tempo, porque... É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Porque nem a televisão lhe ocupa o tempo. Não. Não, porque antigamente ainda gostava de ver televisão, mas hoje já dá-me a impressão que já nem a televisão gosto de ver, porque vê-se só desgraças, vê-se só politiquices que ao cabo e ao resto não têm jeito nenhum, pelo menos para nós. Claro. Para, no meu caso, não vejo nada de interessante nisso. Outra nota que me importa conferir consigo. Continua a levantar-se a que horas? 7 da manhã. Às 7 da manhã? Todos os dias. Todos os dias às 7 da manhã? Ou domingo. Domingo, o domingo horas, é o dia que 9 horas, tem uma folgazinha. É. De resto é todos os dias. Venho pôr a mulher na praça e sigo o estabelecimento, preparar tudo. O meu neto, quando chega, ajuda-me a preparar o resto e continuamos. Também é um mocinho muito, muito bom, muito dedicado. É muito engraçado a forma como fala da sua família. É muito dedicado, muito são muito os pilares da sua vida, a família. Eu andava a estudar, não quis estudar. E eu levei para... Para o PET, sim. Na altura o pai não gostou muito. Tenho que dizer que o pai não gostou, mas que foi bom para ele ele ter ido. Acho que na minha ideia foi bom ele ter ido para o pé de mim. Porque já lá vão 15 anos, não são 15 dias. 15 anos que está consigo? Está comigo. Portanto... Ajudou a crescer como homem? É. E hoje ele... sabe mais da minha vida que o resto todo. E ele é que está dentro do assunto da minha vida toda. Vai ser, na prática, o seu sucessor? Sucessor. Ele só tem um problema. É não arranjar uma rapariga que namorar não é com ele. Ainda? É verdade. Um dia destes acontecerá? Com 33 anos. Um dia destes acontecerá? Tem um problema porque... Sabe que agora é tudo mais tarde. É mais tarde, mas há o problema... Na altura... O Albertino Oliveira da Cruz casou novo. 19 anos. Exatamente, mas hoje já ninguém casa aos 19 anos. Não. Aos 30 anos ainda estão a pensar se saem de casa. Portanto, é preciso dar-lhes tempo. É verdade. Isto mudou muito, sabe? Mudou muito. E o que é que eu ia dizendo? Estava a falar do seu neto, que era verdadeiramente o seu sucessor. É, só que ele tem esse problema porque sozinho ele não consegue. Portanto, fica aqui a mensagem... O avô quer que ele se case. Que ele se case. Muito bem, fica a mensagem. E não deixa de ser uma nota curiosa. É a primeira vez numa conversa destas que temos um avô a dizer ao neto, casa-te. Casa-se. Estamos a conversar com Albertino Oliveira da Cruz, em Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Estamos a conferir uma vida de trabalho de um casal... que naturalmente dispensa apresentações. É muito difícil falar com alguém do Conselho de Oliveira do Hospital que não saiba onde fica e quem é o Albertino. Um homem que começou a trabalhar com 11 anos, que praticamente tem feito toda a sua vida a trabalhar. Como é que olha para a sociedade dos dias de hoje, para a juventude? É completamente diferente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas quando diz que é diferente, o que é que pensa sobre isso? Eu penso que vai ser muito mal. Tem Dá-se receios que... quanto ao futuro? Quanto ao futuro, principalmente para a juventude. Porque a juventude não sabe trabalhar, não quer trabalhar. São uns males muito graves. Porque hoje acha trabalha... que falta capacidade de sacrifício a esta nova geração? É, sim senhor. Porque eles não sabem trabalhar e além de não saberem trabalhar, não querem trabalhar. Deixe-me provocá-lo agora. Nunca se sentiu indignado, como agora se diz, por ter uma vida de tanto trabalho, quando outros passaram pela vida quase fazendo um décimo do que o senhor já fez na vida? Às vezes eu dizia para a minha mulher, não sei como é que é possível a certas pessoas. Mas é o que ela diz. Nós temos que ir andando e pôr os pés no chão firmes, que é para que ninguém nos possa agarrar nas costas. É um lema dela, é esse. Isso quer dizer, de uma forma muito clara, é preciso ter as contas direitas? Tudo direitinho, tem que ser tudo direitinho, porque senão estamos mal. O senhor nunca soube que ia trabalhar a crédito? Quando trabalhei com o crédito, quando foi do que eu comprei a parte do restaurante. Foi aí é que, aí, pela primeira vez, recorreu ao crédito? Recorri ao crédito, porque não tinha possibilidades, porque eu não tinha dinheiro. Foi um momento muito grave nessa altura, porque eu andava a construir a casa onde existo. onde vivo hoje. Onde vivo hoje. Onde vivo hoje, e tinha a outra ao lado, mas aumentei a construção. E andava a construir a casa quando começaram a construir o edifício onde está hoje o restaurante. E era o Sr. António Manuel, o Sr. das Almas, e ele chegou ao pé de mim e disse-me assim: ó Bertino, olha que vai ficar aqui um salão, veja se está interessado nisto, porque para não meter aqui mais ninguém ao lado. E eu disse ao Sr. António Manuel: eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não tenho possibilidades. Ele disse: ah, pronto, tem até esses dias para você pensar e me dizer alguma coisa. Foi naquela fase em que não havia empréstimos bancários, que houve uma fase dessas. Há uns anos. E agora estamos a viver outra. E agora estamos a viver outra, é verdade. E, pronto, eu trabalhava com o Banco Borges Irmão e trabalhava com o Crédito Predial Português em Coimbra. A minha mulher e mais o meu filho agarraram, foram daqui a Coimbra, o crédito, e diz-lhe o senhor que estava lá: olha, eu aqui não lhe posso valer em nada, porque não temos autorização. Depois ainda fui ali ao BPI, estive lá uma tarde inteira e ia dormindo a tarde inteira. Emprestavam-me na altura 800 contos, que eu precisava de 6 mil contos naquela altura para entrar ao homem. E emprestavam-lhe 800? 800 contos e pagos em 3 meses. Então digo assim: então, se mal estou, pior fico. Naturalmente. Não vale a pena pensar nisso. Pronto, quando foram a Coimbra, estava lá um tio a trabalhar do Abílio, trabalhava na Caixa Agrícola. Diz: olha, vai a Oliveira, o senhor conhece fulano assim assim? Diz: ah, menino, conhece fulano assim assim? Conhece, sim, senhora. Então, olha, vai ter com ele, diz-lhe que foi o tio que indicou para lá. E, pronto, ela veio, foi logo lá e diz-lhe ela: ouça lá, é sócia? O senhor tem é sócia? Não. Então, olha, faça já sócio, porque há uma reunião agora quinta-feira e nós vamos ver isso. Pronto, fiz-me sócio e... Na quinta-feira a seguir, houve a reunião. Quando foi às 6 da tarde, era o doutor Vitorino que estava lá, a senhora dele trabalhava na creche, e veio lá e disse-me assim: Sr. Bertino, aquilo que o senhor pediu já está resolvido. Curiosamente, foi o Crédito Agrícola que o ajudou. Sim, senhor. Crédito Agrícola que patrocina esta emissão. Sim, portanto, veja a coincidência. Foi assim. E foi a sua experiência de crédito. Foi. Foi aí é que eu... E fiz um empréstimo por 5 anos. Mas passei, como disse no início, passei fome, passei maus bocados, mas ao fim de 3 anos eu consegui pagar os 6 mil contos. Um empréstimo de 5 anos que foi pago em 3 anos. Em 3 anos. E como as coisas estão diferentes hoje. É verdade. Como as coisas estão diferentes hoje. Nem pensar. E acontece que a minha mulher disse para a minha mulher: toma lá o dinheirinho, vai acabar de pagar, porque eu só ia entrando consoante podia. E eles depois iam todos indo e os juros... Pronto, a partir do momento que contraiu o crédito, isso para si foi uma batalha que começou. Uma batalha terrível. E depois ainda tenho outra. Conte, conte. Pronto, ela foi lá e com o dinheirinho isso. Diz-lhe o Abílio: não, senhora, só daqui a 2 anos. Diz-lhe ela: não, não, porque eu estou farto que eu paguei juros a 26%. Juros a 26%. 26%. E eu disse: não, está aqui o dinheirinho. Vamos lá, acertar as continhas aí. Diz ela: não pode ser. Tem que ser, Sr. Abílio. É, está aqui o dinheirinho, o homem já manda aqui o dinheirinho para resolver o problema. Pronto, e paguei. Paguei. Em seguida, tinha uma fora vermelha de caixa aberta, gripou. Gripou, digo-se agora sim. E agora precisava do dinheiro. Agora precisava do dinheiro, precisava do carro, sabe a sequência. Falei com o Carvalhito, com o vendedor da Mazda, na altura era a Mazda, e digo: ó, Carvalhito, eu preciso trocar o meu carro, mas eu não tenho dinheiro. Diz ele: olha, eu vou telefonar ao meu chefe, que era o senhor da albergaria à velha, eu vou telefonar ao meu chefe, ele vem cá e entende-se consigo. Bom, o homem veio, o senhor Manuel Luís, uma joia de homem, não, aquilo só teve azar, foi a senhora dele faleceu com um câncer, mas uma joia de homem. E eu disse ao senhor Manuel Luís, lá dentro, na parte dos copos, abrimos um pito, senhor Manuel Luís, eu preciso disto assim assim, mas eu não tenho hipótese, não tenho dinheiro. Diz o homem: o senhor está a ser tão franco comigo de que eu vou-lhe fazer uma coisa que não faça a ninguém. Diz: ó, Sr. Manuel Luís, o senhor é que entende o que me pode fazer. Pronto, diz-me ele: olha, eu vou-lhe vender o seu carro. O dinheiro que me derem por ele é aqui, eu dou-lhe. E vou-lhe fazer o leasing para você continuar a trabalhar. E eu ponho-lhe aqui uma Mazda nova. Pronto, Sr. Manuel Luís, o senhor entende que me faz isso? Pronto, e foi assim que eu consegui É uma história muito bonita e que, foi assim que é um bom sinal da mudança dos tempos. E revela também a sua têmpera, a sua frontalidade, a sua honestidade. Foi sempre assim, humilde? Sempre. Sempre. Essa é a sua arma, a sua humildade. Sim. E a sua honestidade. É isso. O senhor não tinha problema nenhum a dizer, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Eu disse, eu não tenho dinheiro. Eu ainda hoje chego a Coimbra e às vezes a minha mulher compra em fornecedores diferentes e diz, olha, se eu não pagar, que me vai embora por qualquer motivo, que me esqueça, vai a fulana CSR, sabe lá. E diz ela, e eu digo mesmo, quando um dia eu deixar de carregar a Coimbra, que me apeteça ir dar uma volta lá ao mercado e visitar aquela gente toda amiga que lá tenho, eu entrar numa ponta, que aquilo é muito grande, entrar numa ponta, sair na outra e dizer assim, olha, nem uma caixa aqui deves. Isso para si é um ponto de honra? De honra mesmo, não de vida. E o meu neto já está encaminhado nisto tudo, já. Fica esta mensagem, uma autêntica escola de vida. O ponto de honra de não dever, nem ficar a dever nada a ninguém, e a humildade de partilhar com terceiros quando não se tem dinheiro. Um homem que fez da sua vida de trabalho uma vida feliz, posso perguntar-lhe assim? Sim. É um homem feliz? Feliz, sim, senhor. Feliz, mesmo. Sinto-me feliz porque... Não se sente revoltado com a vida por ter passado a vida a trabalhar? Não. Antes pelo contrário? Pelo contrário. Sinto-me agora revoltado porque às vezes as coisas já não correm como deviam correr, mas paciência, não. Ainda tem alguma coisinha na vida que gostava de fazer? Não, hoje já não. Hoje já não tenho força. Já não me sinto com forças para fazer mais. Acho que fiz um bocadinho e já não me sinto com forças para fazer mais. O Albertino, que agora tem ao seu lado o Cantinho, é uma autêntica instituição do comércio de Oliveira do Hospital, um homem que fez de uma vida de trabalho. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Apetecia-me deixar-lhe o microfone à disposição para dizer aquilo que muito bem entender. Olha, ainda agora, quando fiz os 50 anos de casado, reuni a família, só não veio quem não quis, porque eu convidei a família próxima, não quer dizer que tinha muita família a convidar, mas não convidei, porque também não era possível, não é? Mas convidei-os e senti-me feliz, depois de 50 anos, a conseguir reunir principalmente a família toda. Senti-me muito feliz nisso. Onde fomos à Capela Santa Ana fazer as cerimónias e onde o seu Padre Borges disse, sinto-me satisfeito por estar aqui e, além disso, sinto-me satisfeito com a vossa honestidade, com a maneira como vocês trabalham. A vossa casa tem um nome muito grande e, portanto, acho que está tudo dito. Albertino Oliveira da Cruz, 69 anos, empresário, comerciante, mais um nome do puzzle que vamos construindo até a final deste ano. O puzzle que vai ter 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos do Conselho de Oliveira do Hospital. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, é uma iniciativa enquadrada no 25º aniversário desta estação emissora e, naturalmente, que tem assinatura de responsabilidade da direção desta rádio. Vamos voltar outra vez para mais uma conversa no próximo sábado, depois das 12, com repetição à segunda-feira, depois das 19. Até lá, um abraço, muito obrigado pela preferência.